paixão demais. Cê é garoto moreno ao vivo, seresta pra paredão. Ao vivo, hein? Maestro Joel, Joel Teclas. E paixão demais, celestinha apaixonada, papá. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço, e toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. E ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, e mais você não ama. Tá faltando lá, tem de sobre minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Ele não tem, olha que ele não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Olha que ele não tem, ele não tem. Por isso toda noite você vem. Ei, ei, ei. Cê garoto moreno na seresta ao vivo. Aumenta o som do paredão aí. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço, e toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. E ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, e mais você não ama. E o que tá faltando lá, tem de sobre minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Ele não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Ele não tem, ele não tem. Por isso toda noite você vem. Só seu, e já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar. minha linda bela. E já faz tanto tempo que eu não sei o que é mar. Oh, minha linda Cinderela, e já faz tanto tempo que eu não sei o que é mar. Oh, minha linda bela, e já faz tanto tempo que eu não sei o que é mar. Oh, minha linda Cinderela. Joel Teclas, maestro estourado, tamo junto. Garoto moreno ao vivo na seresta. Seresta pra paredão, bebê. E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. E quando toco os seus lábios gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. E você existe, eu vou me entregar. E numa noite que vai... E você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. E já faz tanto tempo que eu não sei o que é mar. Oh, minha linda bela. E já faz tanto tempo que eu não sei o que é mar. Oh, minha linda Cinderela. E já faz tanto tempo que eu não sei o que é mar. Oh, minha linda bela. E já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar. Oh, minha linda Cinderela.